Rádio Câmara apresenta Na Era do Rádio. Os fatos e as canções que marcaram o rádio como a verdadeira testemunha da história do século XX. Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos a bordo novamente com mais um Na Era do Rádio. A nossa viagem no tempo, que nesta 60ª edição, estará de volta ao ano de 1956, o primeiro ano de ouro da Era JK, que marcaria o Brasil para sempre e mudaria a vida de milhões de brasileiros. Neste ano, a nação começaria a respirar o progresso com a impulsão da indústria automobilística, da construção civil, da música e do cinema. Também em 56, os ventos do progresso chegam à televisão com a posse de Juscelino, transmitida pela primeira vez na TV com a primeira transmissão interestadual. Ventos estes que repercutem na política e o Congresso Nacional sanciona a lei que cria a nova capital federal a ser construída no Planalto Central. Neste ano, a nossa música se preparava para uma grande transição. E o cinema brasileiro se afirmava com o advento do Cinema Novo, iniciado no ano anterior com Rio 40 Graus de Nelson Pereira dos Santos. Então, abrindo as cortinas do passado, está entrando no ar Na Era do Rádio, o ano de 1956. Eu sou o Dilson Santa Fé e com satisfação estou em companhia do produtor Marcos Brochado com mais destaques musicais do programa. E aí, Marcos? Olá, ouvintes. Olá, Dilson. É, amigo. Além de Calbi Peixoto, Anísio Silva e Nelson Gonçalves, neste ano entraria em cena nosso grande maestro. Tom Jobim estreava com Vinícius de Moraes a peça Orfeu da Conceição. Mas neste ano, seu primeiro lançamento ainda era um samba-canção, composto em parceria com o pianista Nilton Mendonça. E a voz é de Silvinha Teles. Você me queria outra vez e que ainda gostava de mim. Ilusão, eu bebi talvez. Foi amor, por você bem sei. A saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você. Talvez foi amor, por você bem sei. A saudade

O dia era 11 de junho de 1956. E um dos momentos mais agitados foi este. E agora, Jorge Goulart, o nosso companheiro da Rádio Record, executando o hino a Record no festivo Jubileu de Prata da nossa emissora. Ouvinte do meu São Paulo, é a Rádio Record. Ouvinte do meu Brasil, está falando a maior Record do nosso... Jorge Goulart cantando o hino da Rádio Record no 25º aniversário da emissora. Pois é, ouvintes, como acabamos de ouvir, o rádio continuava no auge do sucesso. Mas a televisão, com o evento das transmissões interestaduais, se firmava lançando O Céu é o Limite, com Jota Silvestre. E no meio da revolta de Jacareacanga, dois oficiais da aeronáutica desviam um avião em um ensaio de golpe contra Juscelino Kubitschek. Nos Estados Unidos, o boxeador campeão do mundo, Rock Marciano, anuncia sua retirada dos rings. E aqui nas paradas, mais sucessos caíam na boca do povo. Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. O morro com seus barracões de zinco, quando amanhece.

ar, e há muito não sabe o que é luz solar. Boneca batia de manhã e artifícios, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios, pois na minha vida meu vício é você. Acabamos de ouvir com Nelson Gonçalves, de Adelino Moreira, Meu Vício é Você. Dalva de Oliveira, de Clécio Caldas e Armando Cavalcante, neste mesmo lugar. E Jamelão, Exaltação Mangueira, de Enéas Brits e Aloísio Costa. Este é o Na Era do Rádio, com os fatos e as canções que marcaram o ano de 1956. Neste ano, no dia 7 de setembro, Pelé faz sua estreia no time do Santos Futebol Clube. E no dia 15, iniciava as obras para a construção da hidrelétrica de Três Marias, em Minas Gerais. E ainda em setembro, no dia 19, com forte oposição da UDN, a Lei 2874 autoriza Juscelino a transferir a capital para Brasília. E era criada a nova CAP. Mas nesse ano, ouvintes, a música portuguesa, italiana e a paraguaia emplacavam eternos clássicos do seu cancioneiro popular. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, eternamente a sorrir e ao vestir sempre airosa o branco véu da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa de ouro e de prata, outra mais linda não vejo, eternamente a brincar e a cantar de contente. O teu semblante se retrata no azul cristalino do Tejo. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Arrivederci Roma, adios, goodbye revoir. Llevo la nostalgia de tu cielo, de tu dulce vino de Castelli, como el verde de los pinos, de mí. Arrivederci, Roma. Adios, goodbye, au revoir. Todos son recuerdos que me matan de aquella juventud enamorada. Yo quería amor y ella decía siempre no. Quiero caminar las mismas calles, quiero suspirar las mismas penas, volver a besar los mismos labios, de mí. Puede que algún día vuelva a verte, volver a enamorarme de tu fuente, cumplir el juramento y vivir siempre junto a ti. Thank you. Paraguai, Trio Cristal, Recuerdos de Ipacaraí. Nat King Cole, Arrivederci Roma. E a primeira, Francisco José, Lisboa Antiga, de Galhardo e Raul Portela. Bem, ouvintes, vamos para o intervalo. Daqui a pouco, grandes trilhas do cinema e mais sucessos de 56. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior, queiram dar os seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz, a Rádio da Cidadania. Estamos apresentando Na Era do Rádio. Amigos, neste ano de 56, grandes sucessos do cinema marcaram Hollywood. Foi o ano de A Volta ao Mundo em 80 Dias, melhor filme do ano que levou o prêmio de melhor trilha de comédia para a música de Victor Young, que já estamos aí a ouvir. O melhor diretor foi George Stevens pelo filme Assim Caminha a Humanidade. A estatueta de melhor ator foi para Yul Brynner pelo filme O Rei e Eu. Ingrid Bergman levou o prêmio de melhor atriz pelo filme Anastácia, a Princesa Esquecida. E o melhor filme estrangeiro foi Na Estrada da Vida, embalada pela linda composição de Nino Rota.

traço, traço, ervuga. Sou sem nome, sem lar, sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece e agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. Ouvimos então Fafá de Belém, a música do Chico Buarque, Sob Medida. Pois é, amigos, foi neste ano de 56, ano que Fidel Castro iniciou a guerrilha de Sierra Maestra, que o Brasil comprou da Grã-Bretanha o porta-aviões Minas Gerais. E em dezembro, o Vasco, depois de empatar com o Olaria, é o campeão carioca. E lembrando os bons tempos... Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei pra quê que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Ah, aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor? Onde andará? Ai, eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Calçada, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Música. morena. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem. Me beija, me beija. É, dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo acabar. Oh, diz que a Ema gemeu no tronco do Jurema. A Ema gemeu. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pensamos e acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar. Então dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo. Vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho um medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pensa a música e acaba. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar. É, dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo acabar. Oh, diz que a Ema gemeu no tronco do Jurema. A Ema gemeu no tronco do Jurema. Oxê, foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Oh, sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin, música de Cole Porter. Jackson do Pandeiro, canto da Ema de João do Vale e Alventino Cavalcante. Ataúfo Alves, a primeira, Meus Tempos de Criança, música do próprio Ataúfo. Sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Ai, morena, deixe eu gostar de você, boêmio, sabe beber. Boêmio também tem querer. Ai, morena, deixa eu gostar de você. Boêmio, sabe amigos, é uma pena, mas na voz de Joel de Almeida, com o grande sucesso do Carnaval de 56, chegamos ao final de mais um Na Era do Rádio. No próximo sábado, você tem um encontro marcado com Carmen Delpino no programa Aplauso. O Na Era do Rádio tem texto, pesquisa e produção de Marcos Brochado, trabalhos técnicos de Milton Santos e Marcílio de Souza. E na apresentação, Gilson Santa Fé. A todos, muito obrigado pela atenção, fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa. Até lá, ouvintes. A Rádio Câmara apresentou Na Era do Rádio. Os fatos e as canções que marcaram o rádio como a verdadeira testemunha da história do século XX.